Aprenda a respeitar o homem mau. E o coração dela é mó estranho, sinto. Jura que não ame, não precisa disso. Diz ela que congelou. E se me chamar, eu vou. Vambora, pô! Vambora! Os dedos vi que tu se amarrou também. Deixa essa raba coladinha em mim. Deixa essa raba coladinha em mim. Tenta me evitar, não tem como. Se acaba sentando, já saquei seu plano. Mulher, me diz por que cê é assim. Deixa essa raba coladinha em mim. Tenta me evitar, não tem como. Se acaba sentando. Que congelou. E se me chamar, eu vou.